7-4. Meia 748, confirmando. Mantenha a posição antes da Juliette. Iremos verificar aqui junto ao COA a confirmação do seu portão. Ok, vai manter a posição antes da Juliette, aguardando, Web. Ok, está coordenado, Web. A nova posição será 01, ok? Ainda dando passagem ao Airbus da TAM, irá prosseguir agora para 01. Volte para passagem 02 após 01, Web 6741. Ali mantém que está no zero. 6201 airborne at 40, contact an altitude of departure frequency 119.8 and have a good flight, sir. 119 already doing Chinatic 201, so long. Control, good evening, Oceania 6201, passing 16000 up to 380, with you. Homem a bordo, Alterna Campinas, 3 horas 43, autonomia. Copiado, taxi a via, pátio, Índia e Alfa, com espera turno 186, confirmando o POB 1116. Confirmo 1116, linha Índia e Alfa, com espera turno 186. Control Oceania 6201, request flight heading Leda. Oceania 6201, direct Leda. Heading Leda, Oceania 6201. Coordenar com a Infraero, Web. Fala, Xanero 63310, solicita para o SPEC, treinamento no 07. O Oceaner 63310, coordenação com a equipe, após a passagem do Boeing da Gol, está livre o pulso no 07, me chama em táxi. Após a passagem do Boeing da Gol na retaguarda, está livre e chama na táxi, 63310. Salvador, o campo 3152. 3152, aguarde cópia Maceió. Guarda. Maceió está autorizado, 330, via Upper Whisky 58, decolada pista 10, curva esquerda, pulca transição Aru é a saída, controle opera em 119, decimal 8, aciona 5171, Cotese. 198, muito obrigado, uma excelente noite, até a próxima, 3662. Igualmente, senhor. Oi, Salvador, 1819, 1819. Gol 1889, a linha em mantém, pistão 0. Salvador, boa noite, é o TAM 3662, Pucas e Par, cruza agora 1900 pés. TAM 3662, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 370, saída Pucas. 370, saída Pucas, TAM 3662. Boa noite, oficial, tira uma nada, primeiramente, pode ir para o voo, cedo. 1889 autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento agora de 130 graus, 07 nós. A 3662, poderia voar já, senhorita? Perdão, Puca? São 3662, direto de Jambo. Jambo, 3662, obrigado. Gal 019, direct pelo. Direct pelo, Gal 0152 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 20, Delta 9. Taxi via Pátio Índia e Alfa no ponto de espera chama a torre, no 8 decimal 6, web confirmando o Oceanair 6310. Oceanair 6310, alternante via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, chama 2-2-6, boa noite. 6-9, contato radar, 4-3-6-0, saída da direto Leda. Nativa, após Dael, direto Leda. Gol 989 ou está presente direto Leda? Ficou melhor para o senhor, ficou na presente, beleza. Presente Leda então, 989. Autorizado, Samitax, 5827. Oi, Salvador, boa noite, o Chanel 6310, ponto 0110, pronto. Salvador, boa noite, o Chanel 6310, ponto 0110, pronto. Alinhar e decolar, pistão 0, 30 graus, 079, destino 0, 16. Alinhar e decolar, da 1-0, Oceanair 63, 1-0, 1-0, 1-6. É 201, no chame Recife 251, no alterno 3325, boa noite. 62, chame de centro Recife, 2545, alterno 268. Chame 310 do Clos 51, chame agora o controle 119 decimal 8, chame bom voo. Controle 198, obrigado, boa noite. Autorizado, via Índia Alfa, ponto espera torre 186, estado no 016, bom voo web. 096, Índia Alfa, ponto espera torre 186. Boa noite, Oxan 6363, desde Vic, chegada bom, silêncio para 4 mil pés, 1016. Está tomando a bomba, 316, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, questão 0, vento 140 graus, 089. Oito, chame centro Recife, 1251, no alterno 3325, boa noite. Portugal 019, descend 2000 feet, altitude 1016, clear the last X-ray, form established on final. Descend 2000 feet, grenade 1016, clear ILS X-ray, runway 10, call established, Portugal 019. 227, decolou 55, controle, 98, Mongol. 98, boa noite, 5827. Controle, boa noite, web 5827, perfil da EL 2200. Boa noite, 5827, contato radar, 3600, foi Zeta na presença. Presente, subindo para 360, web 5827. Chame 3-0, chame centro Recife, 1-2-5-4-5, alterno 2-6-8-5. 2-4-5, 1-2-6-8-5, boa noite. Boa noite, é o voo número 4-5-4-5, 04, muito boa noite, Fortaleza, aprovado 370 via Pêndulo 19, decola da pista 10, a curva é à esquerda, na saída Momo, transição Froti, o controle opera em 119, decima 8, aciona no transponder 5172, cotejo. Correto, quando pronunciou em posicionamento no 04 no 604. So 019 call Salvador Tower, 118.6, boa noite. 1-1-8-6, full established now, as well, 019, bye-bye. Bye. Salvador, boa noite, as well, 019, full established, bye-bye. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10, Portugal 019. Minha 3, 1, 3, vista para 2, 3, 3, 2 mil pés, autorizado em LS, vai chamar nacional. Web 5827, chame Recife em 1251, na alterna 3325. 3325, Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, that's all here on that. Xanã 6303, chame Torre, no noite, Simão Meia, boa noite. Boa noite. Lula 04, autorizado pushback a Xanã, chame táxi. Chama lá pro táxi, Lula 04. Salvador, Xanã, Gabriel, no 3, boa noite, passando, no baixo do calor. 63 no 3, boa noite, povo autorizado, pistão no 0, 130 graus, 8 nós.